Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester deste sábado, hoje dia 20 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Plenário do Senado não fará votações na próxima semana. O Estado de São Paulo. No Brasil, sobram bens de consumo, mas falta serviço público básico. O Dia. Mega Sena pode pagar 19 milhões para bilhete vencedor hoje. Jornal do Brasil. Sábado será nublado. Chuva atinge regiões norte, sul e sudeste. Folha de São Paulo. Isenção de IPI para empresas de reciclagem é aprovada na Comissão do Meio Ambiente do Senado. O Popular. Projeto prevê incentivo fiscal para produtos orgânicos. Diário da Manhã, IBGE. 70% dos casamentos no país ocorrem entre pessoas da mesma cor. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, ontem nós falamos aqui a respeito do concurso que vai ser realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás para admissão de policiais militares e também policiais civis. O edital deve ser publicado ainda este mês para a realização desse concurso. E serão contratados, através do concurso, pouco mais de 1.000 policiais militares e pouco mais de 200 policiais civis. Agora, o interessante de tudo isso é que, embora o edital não tenha sido ainda publicado e a gente não saiba exatamente o que vai dizer o edital, mas já se sabe antecipadamente de uma coisa. A Anápolis vai ficar fora desse concurso. Esse pessoal que vai participar do concurso não tem nenhum policial, nem civil, nem militar, destinado à cidade de Anápolis. E isso é preocupante, porque o quadro de policiais em Anápolis já é pequeno. Geralmente nós temos aquele que vai para a reserva, nós temos aquele que está de licença médica. Todo o tempo tem um quadro menor e cada vez vai ficando menor, porque não há substituição. Na medida que sai um, não entra outro para fazer a reposição. E nós temos uma área grande para atender. Temos 925 policiais militares para atenderem aí 21 cidades. E a gente sabe que Anápolis tem crescido e, consequentemente, quanto maior a cidade, principalmente uma cidade interiorana, como é a cidade de Anápolis, ela passa a ser maior atrativo para os marginais, de uma forma geral. E no caso de Anápolis, nós temos dois complicadores. É que geralmente a polícia de Goiânia é reforçada. Lá estão as autoridades do Estado, lá estão os meios de comunicação de maior representatividade dentro do Estado, lá estão as autoridades do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. Então, geralmente, a capital, Goiânia, ela é mais bem cuidada. Há sempre, por parte da autoridade, uma preocupação de perder o controle na segurança pública na capital. E a Anápolis, por estar próxima à Goiânia, ela sofre duas vezes com isso. Sofre com a falta de policial em quantidade normal, que é uma obrigação do poder público, e sofre quando faz um trabalho mais firme da polícia em Goiânia. E Anápolis e Aparecida de Goiânia são as cidades que mais sofrem com todo o trabalho de prevenção que é feito na capital. E para completar o nosso problema, nós estamos também próximos a Brasília. Somos a maior cidade próxima a Brasília, pouco mais de 100 quilômetros. E Brasília encontrou uma maneira agora, além de se reforçar no seu próprio território, em Taguatinga, Sobradinho, Gama, Planaltina, aquelas cidades próximas ali, Brasília ainda tem o reforço da Polícia Federal, né, da Força Federal, da Força Nacional de Segurança, trabalhando nas cidades do entorno, ali em todas as cidades próximas à Lusiânia, incluindo também Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, aquela região mais próxima de Brasília. Com o trabalho da polícia em Brasília e nas cidades do entorno, também os bandidos de lá têm que arrumar um jeito de não serem presos e continuarem fazendo os atos marginais. E aí é a cidade de Anápolis. Então, nós temos aí duas cidades grandes que são muito bem reforçadas. Uma é a capital da República, a outra é a capital do estado de Goiás, onde as autoridades estão e, por isso mesmo, elas sempre querem a cidade mais bem protegida, onde estão os meios de comunicação que fazem a opinião pública e eles não querem a cabeça da opinião pública sendo formada negativamente, então eles procuram dar um ar de todo o sistema de segurança. Lá em Brasília é na capital e nas cidades do entorno. E é aqui em Goiânia também um reforço muito grande. E a gente fica aqui isolado. Recentemente a polícia de Goiás, aqui de Anápolis, ela recebeu aí carros para fazer o combate ao marginal. Coisa boa. Mas acontece o seguinte, o carro não anda sozinho. O carro precisa de pessoas que venham conduzi-lo. Ou o policial, muitas vezes, conduz o carro apenas para dar a aparência de que está realmente dando segurança, e aí não tem segurança nenhuma, porque ele não pode dirigir e combater o marginal. Ou então ele leva um colega e desfalca ainda mais a polícia nos seus pontos estratégicos de ação. Por isso, nós, aqui da Rádio Manchester, eu quero dizer mais uma vez, às autoridades do município, aqueles que têm representação, que têm mandatos que o povo lhes deu, quer seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, ou até mesmo o prefeito municipal, que é o líder da cidade, ou eles reagem e vão lá para mostrar que não podemos continuar dessa maneira, ou caso contrário, a gente vai ver como está essa manchete de hoje, aqui no Jornal Estado de Goiás, Jornal Estado de Goiás de hoje. Homicídios crescem 553% em 7 anos. É impressionante o crescimento do número de homicídios em Anápolis, no espaço de apenas 7 anos. De acordo com dados da Terceira Regional da Polícia Civil, fornecidas ao Jornal Estado, em 2005 foram registrados na cidade 19 assassinatos. Bons tempos aqueles. Agora, em 2012, antes de completar o 10º mês do ano, a cidade já soma 105 crimes deste tipo. Aumento atinge a 553%. Isso faz parte da segurança. Isso faz parte da tranquilidade do povo. Isso faz parte, realmente, do combate à marginalidade. Não vamos nos esquecer. Brasília está se reforçando. Goiânia está se prevenindo. E nós? Como é que ficamos? Como é uma questão que não se resolve no município e nem tampouco com particulares? O único recurso que nos resta é botar a boca no trombone e pedir que queremos policiais, civis e militares, para darem para Anápolis a segurança que o povo necessita, precisa e que tem direito. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil de sexta para sábado em Anápolis. Um plantão até certo ponto agitado, principalmente por parte da Polícia Militar. Começando com o roubo à pessoa. Três menores foram vítimas de assaltantes ali na Vila Calixto Abrão. Segundo os menores, eles transitavam pela rua quando dois elementos desconhecidos em uma motocicleta de cor vermelha parou, sendo que o garupa estava armado possivelmente com uma arma de fogo e anunciou o roubo, levando as vítimas os aparelhos de telefones celulares e depois saíram tomando rumo ignorado. A polícia foi acionada, fez por ali o patrulhamento, mas infelizmente ninguém foi encontrado. O fato foi registrado pela Polícia Militar através do 28º Batalhão. E não foi o único roubo registrado de ontem para hoje na área policial em Anápolis. Tivemos mais pessoas que foram vítimas de roubo. Inclusive, o roubo em estabelecimento comercial, no residencial Portal do Cerrado, ali na região norte de Anápolis. A polícia foi até o local, onde foi informada pela vítima, a Maria Aparecida de Freitas, proprietária do mercado Serve Fácil, que a mesma estava no caixa quando chegou um elemento de camiseta vermelha e capacete na cabeça, armado com uma arma de fogo, anunciando o roubo, subtraindo 10 carteiras de cigarros e aproximadamente R$60 em dinheiro. Em seguida, o ladrão acabou fugindo em uma motocicleta que o aguardava do outro lado da rua. A polícia foi acionada, esteve no local, mas infelizmente ninguém foi encontrado. É mais um fato que vai parar na polícia, mais um roubo a estabelecimento comercial. Furto em residência também foi registrado de ontem para hoje. Aconteceu na Rua Suíça, no bairro Boa Vista. A polícia esteve no local, onde foi informada pela vítima que havia uma pessoa dentro da sua casa. E saiu correndo, levando um celular Samsung e levando também uma faca de cozinha, além da chave de um veículo Ford Fiesta. O autor acabou tomando o rumo ignorado. A vítima acabou sendo orientada a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. Nesse caso, que a vítima foi o Alessandro da Silva Borges. Fato registrado pela Polícia Militar através do 28º Batalhão. Posse, porte e uso. Aquela questão envolvendo a droga. Aconteceu na Rua Buriti Alegre, na Vila Jaiara. A polícia fazia ali o trabalho de patrulhamento quando, num estabelecimento conhecido como Bar JM, onde foi feita uma busca pessoal, foi identificado Vicente Severino de Oliveira como proprietário do bar, praticando jogos de azar, né? Então, carteado. E Raimundo Eurípides Menezes de Souza, com uma porção mediana de maconha. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao primeiro DP, onde foi feito um TCO por prática de jogos de azar contra o Vicente e um TCO por posse de entorpecentes contra Raimundo. A postura municipal esteve no local e autuou o proprietário do estabelecimento. Fato registrado também pela Polícia Militar. Acabou desaguando no primeiro DP. E tivemos também um registro de apreensão de um veículo. Fato registrado na Avenida Leopoldo de Bulhões, na região central de Anápolis. A polícia fazia o patrulhamento quando se deparou com Paulo Henrique Amâncio Reclate, conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR da cor vermelha, placa KEM0590, onde o mesmo demonstrava manobras, ou seja, estava empinando a moto, né, andando com apenas uma das rodas. Foi feita a abordagem, constatado que a CNH de Paulo estava vencida. Foi feita a apreensão da mesma e também da motocicleta, que foi conduzida ao pátio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil e Militar nas últimas horas em Anápolis. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O plenário do Senado Federal não terá votações na próxima semana. A decisão da mesa de tornar não deliberativas as sessões de terça a quinta, 23 a 25, deve-se ao número de pedidos feitos por senadores que desejam acompanhar a última semana de campanha nos municípios antes do segundo turno das eleições, marcado para o dia 28. Na semana seguinte, as votações ocorrerão normalmente a partir da terça-feira, dia 30 de outubro. Notícias da Manchester. Nos últimos 10 anos, o ganho de renda dos brasileiros proporcionado pela política de valorização do salário mínimo e pelo aumento do número de trabalhadores com carteira assinada elevou o poder de compra da população. Esses fatores, associados também à forte expansão do crédito no período, tornaram o Brasil o 8º maior mercado consumidor entre 142 países pesquisados, segundo o Fórum Econômico Mundial, e levaram a presença de televisores e geladeiras a superar 96% dos domicílios brasileiros, alcançando 98,7% no caso dos fogões, aproximando assim a presença de algumas comodidades nas casas brasileiras, a de países desenvolvidos. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar está encerrando a semana, iniciando esse sábado, estabilizado. Ontem não houve nem aumento e nem diminuiu, O dólar ficou estabilizado. Um dólar comercial está valendo hoje, valerá amanhã também, R$ 2,028. O dólar turismo, R$ 2,15. Já o dólar paralelo, R$ 2,19. Notícias da Manchester. Olha, no primeiro minuto de domingo, amanhã, portanto hoje, quando chegarmos à meia-noite e já iniciarmos o primeiro minuto do domingo, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. O horário de verão vai até o dia 17 de fevereiro, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, incluindo aqui a cidade de Anápolis, e também no Tocantins. Então, a partir da um minuto do domingo, amanhã, portanto, começa o horário de verão. Uma hora de aumento. Uma hora a mais em todos os relógios. O que é hoje 5:30, amanhã já será 6:30. Então é preciso que você se adapte a essa situação, porque a segunda-feira vem e o horário já está, tá, em pleno vigor. E a seca continua fazendo vítimas aqui no estado de Goiás. Itaberaí e Uruaçu ficam sem água. Ao menos 2 municípios em Goiás sofreram com a interrupção no fornecimento de água nesta semana. Itaberaí e Uruaçu. Ontem a Saniágua alertou para risco de corte em 18 bairros de Aparecida de Goiânia. O baixo volume de chuvas que reduziu o nível do Lago da Serra da Mesa é que atingiu a cidade de Uruaçu. Esse problema também existe aqui na cidade de Anápolis. Nós vamos abrir esse debate a partir da próxima semana. É uma coisa seríssima, a questão da água. E uma água pode levar o colapso a uma cidade inteira. E Anápolis está correndo esse risco. A água que temos aí é que foi captada há mais de 20 anos lá no Piancó. E o Piancó não tem condição de abastecer sozinho uma cidade do porte de Anápolis. Notícias da Manchester. Olha, uma notícia interessante que vem do exterior. Interessante mesmo, para ver o comportamento do eleitor, viu, Edmar? Para que as pessoas possam ver como é o comportamento do eleitor. No Mazoquistão, prefeitura torna a vida dos moradores um verdadeiro inferno. Na maior metrópole da misteriosa nação do Mazoquistão, a principal tarefa da prefeitura é transformar a vida das pessoas num verdadeiro inferno. Mas quem disse que os mazoquitenses reclamam? Eles não reclamam nada. Nas eleições, eles escolhem aquele que mais vão sabotá-lo. Eu e o senhor, o povo, querendo escolher o que há de pior. Vê o de pior, esse é que nós queremos, para poder infernizar a vida dele. Isso vem lá do Mazoquistão, uma notícia que vem pelo jornal Folha de São Paulo, edição de hoje. Tem gente que gosta realmente de sofrer. Está sofrendo e aí ele fala, quem é que é candidato? Desses aí, qual que é o pior? É aquele ali, então vamos votar nele. Vota e sofre mais do que vinha sofrendo antes. E o cidadão vai levando a vida. E vai a cidade se transformando no mundo como a cidade em que o prefeito gosta de tornar a vida do povo num verdadeiro inferno. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram. Não, antes disso, vamos chamar o nosso repórter geral Divino, que já está na linha. Ele vai conversar com o capitão aí da Defesa Civil, capitão Otávio, que vai falar para nós a respeito de pontos que são críticos aqui na cidade de Anápolis. Vamos lá, Geraldo. A chegada das chuvas causa a preocupação das pessoas que moram na área de risco na cidade de Anápolis. Nós estamos com o capitão Otávio, coordenador da Defesa Civil. O capitão Otávio, existem muitas áreas de risco na cidade de Anápolis que levam perigo e preocupações aos moradores e vocês da Defesa Civil. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Manchester. Sim, nós temos várias áreas cadastradas como área de risco em Anápolis. E nos 7 municípios, que é da nossa redem. Nós temos 26 bairros cadastrados, desses 26, todos com área de risco. De alagamento, enxurrada, inundação, alguma coisa, transbordo do córrego. Então, são todos cadastrados aqui no Bombeiro como área de risco. Os pontos mais críticos em Anápolis. Geraldo, nós temos Santa Maria de Nazaré, aqui cortado pelo córrego das Antas e o córrego Água Fria. E nós temos moradores nas proximidades. Então, a Vila Santa Maria de Nazaré, para nós, é uma preocupação. Hoje, nós podemos dizer que o número um de Anápolis é a rua Leopoldo de Bulhões, onde tem uma erosão, uma mina. Vários moradores estão numa área de deslizamento. Aquilo ali, para nós, é uma preocupação. As famílias já foram cadastradas. Tem algumas famílias que querem sair do local, outras não. Isso é uma atitude normal com as pessoas em sua residência. Então, também é uma preocupação para nós. Porque ali foi permitida a construção de casa de certo porte, né, capitão? É, ali temos empresa, temos residência. E o local, conforme estudos que já foi realizado, o solo não está oferecendo condições, porque... E ali precisa de uma obra de drenagem, de retirada do solo para começar uma obra... Como se diz, começar do zero naquele local. Então, é uma área de preocupação nossa e é uma área de risco. Hoje nós podemos dizer que a área de maior risco, de maior preocupação nossa da Defesa Civil é a rua Leopoldo de Bulhões, ali naquela altura. Capitão Otávio, no caso de uma emergência de porte, qual é a estrutura que tem a Defesa Civil em Anápolis para atender essa ocorrência? Geraldo, nós trabalhamos em conjunto. Nós não vamos falar só do bombeiro. Nesse caso aí, nós temos que acionar a Secretaria de Assistência Social, para cadastrar as pessoas e dar assistência. A Secretaria de Obras, para a gente refazer, para voltar à normalidade das pessoas. E o Corpo de Bombeiros, que no momento, o Coronel Matheus, nós temos aqui várias barracas, várias viaturas e várias pessoas Nós estamos trabalhando preventivamente no cadastro das famílias para a gente ter uma noção de quantas famílias, quantos locais, quantas pessoas que podem ser atingidas em casos de uma enchente, de uma catástrofe. A população então, que mora nessas áreas de risco não precisa preocupar tanto que a Defesa Civil está atenta para socorrer numa necessidade. Nós visitamos semanalmente, após cada chuva, essas áreas. E nós... qualquer anormalidade, rachadura, os vizinhos já estão orientados a entrar em contato via 193, via 199, que é o da Defesa Civil, para solicitar a emergência, o pedido para nós. Inclusive, nós estamos fazendo o cadastro novamente das famílias e das áreas de risco. De uma noite após uma chuva, surgem novas áreas. Notícias da Manchester. E mais uma vez eu quero avisar, amanhã, não é? Às 0 hora do domingo, começa o horário de verão. Então, a partir da meia-noite de hoje, quando fizermos o relógio acusar meia-noite, você deve adiantar o seu relógio em uma hora. É o horário de verão. A medida vai até o dia 17 de fevereiro. Olha, os senhores já ouviram falar que ao tal portal da transparência. E ficou decidido que, para não sonegar nenhuma informação ao povo, que é o senhor absoluto da nação, é o povo, não é governante, é o povo, que o governo passa. O povo é que permanece fazendo a nação. Então, para o direito do povo, ele tem o direito de saber quanto é que os seus representantes, na área do judiciário, na área do legislativo, na área do executivo, quanto que eles ganham de salário. Ele tem o direito de saber porque eles são pagos com o dinheiro do povo, através dos impostos que são pagos. Mas a juíza lá em Goiânia proíbe divulgar salários. A juíza Zilmene Gomide da Silva Manzoli, da primeira vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, decidiu que os salários dos procuradores do Estado de Goiás não devem ser divulgados na internet. A juíza Zilmene entende que a publicidade fere direito de privacidade dos magistrados. Eu não sei no que é que pode atrapalhar o magistrado saber o salário que ele ganha. Isso não atrapalha em nada a sua atuação como profissional, no meu entendimento. Mas a juíza entende que prejudica e proibiu a publicação do salário de procurador na internet, porque, segundo ela, isso prejudica o trabalho daquele funcionário. Notícias da Manchester. E agora nós vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram aí a sua mensagem. Você pode participar. Telefona para 3943-9303 e deixa a sua mensagem. Ou então você pode deixar pela internet também. Então vamos lá, àqueles que telefonaram. Fala comunidade. Oi, Demar, aqui de novo, pessoal do Pessoal da Rosa. Demar, pelo amor de Deus, você que tem aí contato com o pessoal da infraestrutura, alguém da prefeitura, porque eu liguei lá, solicitei um pessoal para vir aqui olhar, porque eles fizeram uma verdadeira bagunça na rua, arrancaram o asfalto e não resolve nada. Agora com a chuva eles não trabalham, a gente está tendo jeito de entrar dentro de casa. E agora não era época de cortar esse asfalto, né? Então, liguei na prefeitura, ficou de mandar para cá um engenheiro, não apareceu ninguém. Eu estou aqui fazendo protesto na minha porta aqui, porque não tem condições, porque eles vieram aqui, colocaram as terras, eu fui entrar, colei meu carro, tem jeito de eu sair de eu entrar. Então, se eles pegassem para resolver, fizessem o serviço, tudo bem, a gente concorda, deixa o carro lá e tal. Só que eles vêm, cortam, a enxurrada vem, leva a terra e eles não tomam providência. A rua aqui, a rua, escorre de um lado, fizeram a boca de lobo do outro. Então, precisa de alguém para a gente fiscalizar, alguém para dar um parecer para os moradores aqui. Ninguém aguenta mais. Eu queria que você, por favor, Demar, solicitasse, igual você chama o pessoal, e para dar uma posição para nós lá da infraestrutura. Muito obrigado, Demar, e boa tarde. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é um morador do Filósofo Machado. Eu estou ligando para reclamar, é o seguinte. O que que acontece? A gente se vê falando muito aí de que está acontecendo assaltos, motoqueiros envolvidos, mas cadê a segurança pública? Cadê as blitz? Cadê os meios de abordarem esses motoqueiros? Porque eu trabalho de dia e de noite em cima de uma moto. Já tem bem mais de 6 meses que eu não vejo uma blitz, eu não vejo a polícia se empenhando em abordar esses motoqueiros, que normalmente são de 2. Então, o motoqueiro tá sendo muito mal falado, porque tudo que passa, às vezes a gente entrega, eu trabalho fazendo entrega, aí a gente está procurando o endereço, quando a gente passa 1 ou 2 vezes na porta de alguém, eles já estão com medo, porque o motoqueiro tem feito muita coisa. Então, eu queria pedir para que as autoridades em si se ocupassem mais em fazer blitz, em fazer as coisas, não ficar igual tá, os amarelinhos lá no centro, só multando quem já está parado. Então, essa é a minha reclamação. Eu moro no Filósofo, trabalho em cima de uma moto durante o dia e durante a noite, e o que eu vejo é isso, não tem tido blitz, ou será que eles estão esperando chegar ao fim do ano para aumentar a caixinha deles, porque nós todos somos sabedores que já chegado o fim do ano, começa as blitz, mas mais é para arrecadar a caixinha. É isso aí, muito obrigado, um abraço. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou uma moradora aqui do Remicuri e eu quero reivindicar mais uma vez, porque eu estou muito cansada de viver desprezada aqui nesse bairro, porque nós não temos colégio, nós não temos posto de saúde. E eu gostaria de falar com o senhor prefeito, esses vereadores que foram eleitos, dar uma mão na gente e aproveitar que já que o prefeito foi bem votado, fazer um colégio aqui para nós, porque o espaço que servia para ser um colégio está sendo depósito de lixo. Por favor, senhor prefeito, já que não pode fazer um colégio, pelo menos limpa esse terreno em frente à creche e muitas que estão jogando lixo, por favor, que estão uma pouca vergonha aqui no nosso bairro. O ponto de referência aqui no nosso bairro Remicuri está sendo o lixão que está se tornando aqui entre o bairro Remicuri e Copacabana. Por favor, toma iniciativa por nós. Muito obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui é a Ana Felipe. Eu gostaria de saber se vocês já têm a resposta sobre o que é demora aqui do Dom Felipe, da Rua da Laranjeira, porque nós estamos precisando desse cabelo o mais rápido possível. É o que você pode fazer para nós. Tchau, bom dia. Bom dia a cada amiga, a cada amigo que telefonou, bom dia a vocês que diariamente acompanham nosso programa, tanto através da Manchester FM 93.3, como também via internet através da própria emissora. Nosso muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa. Os senhores viram aí a nossa ouvinte lá do Residencial das Rosas falando do estrago que foi feito na rua, ou nas ruas lá do Residencial das Rosas, e não está tendo condição de passar o carro. Ela, inclusive, atolou o carro na porta da casa dela na hora que foi levar o carro para a garagem e pedindo uma providência. Nós já pedimos, mas eu garanto a você que vai ser levado o caso, mais uma vez, ao conhecimento do secretário da área. Pode ficar tranquila com relação a isso. Você e todos os moradores do Residencial das Rosas vão ter a nossa participação ao seu lado para esse problema ser resolvido o mais rápido possível. Do Filósofo Machado, o motoqueiro conversou conosco e ele falou uma coisa impressionante. O cidadão que trabalha fazendo entrega, por exemplo, como é o caso dele, muitas vezes ele passa numa rua e na primeira hora ele não acha o número que ele vai entregar a correspondência. E ele diz que quando esse motoqueiro vai e volta e já vai fazer a segunda corrida na rua, aí já começa a ser visto e mal visto, porque tem muito crime acontecendo em cima de pessoas que usam a moto para fazer os seus crimes, e de homicídio principalmente. Então ele está pedindo a blitz da polícia militar, para a polícia ir à rua. Eu já falei aqui que a polícia tem um quadro cada vez menor aqui em Anápolis. É preciso reforçar o quadro da polícia, mas ele está dizendo que agora ele já não suporta mais a falta de blitz. Tem que agir para dar segurança para eles, que trabalham honestamente, para tirar, portanto, eles daquela malha fina por parte da população que não conhece quem é bom e quem é ruim. e que a polícia, fazendo a batida, ela pode espantar, pelo menos, os maus elementos. Nós vamos levar ao conhecimento das autoridades da área de segurança para esse tipo de trabalho. Do Renicuri, os senhores ouviram a nossa ouvinte falando que lá, o Renicuri fica ali na saída da Pedro Ludovico, logo depois da entrada para o Copacabana, depois do cemitério Parque, quem vai para Goiânia. O abandono é total. Precisa de colégio, precisa de posto de saúde. Lá o local que era para colégio transformou-se num verdadeiro lixão, segundo ela está falando aqui, pedindo ao prefeito para não deixar caracterizar o Renicuri como o local onde tem o lixo como o símbolo maior. Ela falou, agora já estão conhecendo o Renicuri, falou, onde tem aquele lixão? Peraí, ué. Então vamos dar um jeito de ajudar os moradores lá da Renicuri, limpando primeiramente o terreno e construindo o colégio. Aquela área tem crescido demais. A criançada ali é muito grande, a prefeitura não acompanhou o atendimento nessa área de saúde e de educação para os moradores lá do Renicuri e toda aquela região. E do Dom Felipe, a nossa ouvinte, telefona perguntando se a gente já comunicou à CMTT da necessidade de se colocar o quebra-mola aí, e a gente vai agora mais uma vez cobrar aquilo que já foi cobrado. Nós já levamos ao conhecimento do Coronel Sidney, que é da CMTT, a necessidade de fazer o quebra-mola aí no conjunto, no bairro de Dom Felipe. Mas nós vamos mais uma vez cobrar, em nome dos moradores, a construção desse quebra-mola. É claro que o que nós podemos fazer é falar e cobrar. Agora, quem tem que fazer é a CMTT. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester deste sábado. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Está chegando a Manhã Colorida com Nira Santos. Bom dia, Nira. Bom dia, Roger. Bom dia a você. Bom descanso. E é claro que agora nós vamos aí acompanhando a programação da Manchester FM com a Manhã Colorida.